Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez com o Games Foda Live nessa quinta-feira de debate político, com um tema aqui polêmico hoje sobre jogos de luta ruim. Esse é o tema hoje, galera? Só pra pegar, não sei... Vai ser sorteado? Diz que é jogos de luta ruim hoje, não sei se é isso mesmo. Tá fraco. Vai, fala aí. Não é nem isso. O seu tema não tem nem tema, né? Tem o que falar primeiro. Vamos parar de trollar. Estamos aqui com Arthur Chaturbate. Tuba. Oi. Marcelos Xvideos Nícios. Fala aí, pessoal. Nossa, eu não consigo fazer. Tá, eu não consigo errado. Fazer trocadilhos nem com o Nelzão, nem com Afro. Nelzão, você tá aí? Tô. Boa noite, amores. E o Afro também está. Eu tô. Tem aquele trocadilho padrão que fazem com o meu nome, né? Qual? Quer dizer, não é padrão. O pessoal no Senai veio com essa e de repente todo mundo começou a fazer. Que é Marcelos, aí falavam que junto o mar, o céu e a luz. Que nossa, aí, velho! Ninguém eu fiz isso em inglês, você não viu? Esses dias eu fiz isso em inglês, falei que seu nome era Sea Skylight. Sea Skylight. É, parece Skywalker, né? Tá na mesma frequência mental. Frequência mental. Afro, fale depois pros cola, depois coloca é no. Depois é coloca no nosso link lá o vídeo que a gente tava discutindo do Afro antes de começar o programa, pra vocês verem o que é frequência mental, pra vocês explicar o bagulho. Não vou nem falar sobre aquele vídeo lá, que é o vídeo mais chocante da semana. Eu fiquei chocado, achei que era zoeira dos caras, achei que eles tinham colocado sua cara naquele vídeo lá. Eu nem... Enfim, gente, Não, deixa o link. Peraí, o programa é ao vivo, você pode comentar com a gente através do chat do Twitch, no Twitter, @GamesFoda, hashtag GamesFodaLive. Ninguém mais manda e-mail pro programa, mas o programa é. O e-mail é live@GamesFoda.net. E é isso aí. Cards você pode mandar na casa do Celos. Passa o endereço aí, Celos. Rua Félix de Brito, número 52. É verdade. Aí você adivinha a cidade, você pode mandar pra todos do Brasil. Uma hora você vai acertar e vai chegar. Nem são tantas assim. Ou você pode. Então, Nelson, né, não, quem vai ganhar assim. O debate hoje? Olha, cara. Tu diz ganhar de verdade ou ganhar na internet? Na internet. Ah, é. Com certeza o Eduardo Jorge ou a Luciana Genro, né? Eu acho que é a Luciana Genro, com certeza. Agora, quando eu tava voltando pra casa, eu tava pensando num panorama de. E como ficaria o Brasil se cada um ganhasse? Porque tem meio que montado isso, né? Uhum. A gente sabe que se a Dilma ganhar, o Brasil vai se unir com a Venezuela. E se o Aécio ganhar, o Amazonas vira parte do território americano. Se o Eduardo Jorge ganhar, todos os aviões vão cair, porque os pilotos vão estar fumando maconha. E é engraçado que o pessoal faz umas correntes no Facebook falando sério, assim, gente, vocês não querem que o Brasil vire Cuba, então vamos se mobilizar aí, galera. Eu vi minha sogra compartilhando essas coisas, eu fiquei horrorizado. Se a Luciana Genro ganhar, não vai mais poder ter nenê no Brasil, todos vão ser obrigados a ser abortados, 100% das grávidas vão ter que abortar, ele vai ser lei. Não, vai ser a ditadura gay. E a grande ditadura gay que tá chegando aí. Forte. Tanto é que o Levi denunciou que o projeto dela é diminuir a população de 200 milhões pra 100. Pra 100 pessoas no Brasil inteiro. esse Levi é um grande de um bosta, né, cara? Eu gostava mais quando ele falava só do aerotrem. Do aerotrem, ou ele... É, foi o que eu falei. Tem aquelas imagens que fazem, tipo, com o Dreamcast ou com o Xbox, assim, de... Ou você morre um herói e você vive bastante pra se tornar um vilão. E o Levi Fidelis é bem esse esquema. Enquanto tinha o aerotrem, tudo bem. Aí ele foi começando a ficar mais louco, começou a falar que ia as urnas eram compradas, que os votos que apareciam na TV eram mentira. Ele começou a ficar meio egomaníaco, assim. Era mais legal, então, quando ele era ignorante só nos transportes, né? Era isso que você queria dizer. Sim, basicamente. Tem que contar que ele tinha uns planos nada a ver de pegar uma rodovia não sei aonde, botar em não sei que lugar. Eu lembro que os projetos dele faziam parecer que a cidade é de Lego, assim. O que eu mais gostava dele era o motomédico. Era motomédico que chamava? Mas era o que o... que mandava cara... um médico numa moto pegar os pacientes em casa, assim, porque aí tinha mais mobilidade no trânsito. Nossa. Véi, se eu fosse do poder... Cara... do poder legislativo, cara, na parte de aprovar leis, e eu chegasse... uma lei chamada motomédico, velho. Não ia nem ler. Eu ia falar assim, não, essa aqui não vai passar. Motomédico não tem possibilidade de dar certo. A menos que seja, tipo assim, fazer motos que se transformem em médicos, tipo Transformers, assim, tá ligado? Ia ser louco. E era uma outra fase legal, além dessa do Aerotrem. Foi o começo dos debates esse ano, que era só 25 bilhões, 1 milhão. 2 trilhões, que era só isso que ele falava, ele tava legal. É, muito bom. Gente, vamos botar a vinheta aqui logo, que eu já enjoei da música do Mortal Kombat. Cadê a vinheta, caralho? Tá aqui. Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Então, mas é isso aí. Quem que o Games Foda tá apoiando? Ah, o Nelzão quer falar um negócio. Deixa eu falar, calma aí. O Bananias, na verdade, tá falando ali que a gente podia se apresentar direito, que ele não consegue identificar quem é quem só pela voz, tirando o Rinks. E ele sabe que tem um negro e um afro, mas eles não são a mesma pessoa. Vamos fazer diferente, tipo... O negro é o que tem o nome mais caucasiano de todo o planeta, assim. Marcelos Vinícius, tá ligado? Não é um nome caucasiano. Nossa, completamente, é, cara. Eu imagino você fazendo o passinho do Romano em Roma, com... Ô, filha da puta. Vamos fazer diferente, então. Cada um fala um pouco sobre si. Um pouco, uma frase, duas. Eu sou fulano e eu sou tal. No site eu faço tal. E porque faz tempo que a gente não faz isso. A gente tem muitos novos ouvintes. É verdade. Boa, Ninjas da Rocha, gostei. Então vai. Eu sou o Marcelo Vinícius, vai começar aí. Queremos lhe mostrar sua. Vai, Marcelo. Eu não vou conseguir rimar, não nesse ritmo. Eu sou o Marcelo Vinícius, tá, venho com uma fera. Só fala, Celos. Games Fera. Eu ia rimar isso com Games Fera, pra você ver o naipe que tá o freestyle aqui. Eu sou um grande editor dessa blogosfera. Ai, eu sou o Marcelos Vinícius, me chamam de Celos, eu sou o cara que dizem ser negro no site, tenho dread, sou editor, ajudei a criar essa bosta junto com o Tuba, que é o Arthur que vai se apresentar daqui a pouco, e é isso, a galera manda uns textos tudo errado, eu deixo o texto legível, às vezes escrevo alguma coisa também, e é isso. Tuba. Eu sou o Tuba. Eu bebo um monte de coisa no site. Vocês estão vendo a mazela com que eles tratam os ouvintes. Né? Ele já falou tudo aí, eu criei o site junto com ele. O Tuba é o mais tímido do grupo. Ele é um rapaz centrado nos valores da família. É aquele cara que dispensa apresentações pessoais. Não, dispensa nada. Você falou aí de família, é bom lembrar. Melhor partida do site fácil, gatas... Sim. Atentem ao fato, ele está solteiro. A gente tava fazendo campanha, inclusive paramos, não sei porquê, né? Todas as minas aí que tá assistindo esse programa, tem 30 pessoas. Se você tem amigas, mandem pro Tuba. Amigas gatas, por favor. A gente rejeita completamente a score aí. Não, ele não é tão... Não, mas eu que sou o manager nesse assunto. É o curador. Eu sou o curador do Tuba. Mande pra mim que eu vou selecionar as melhores pra ver qual que ele pode pegar ou não. Manda, fala pra elas mandar o top 10 jogos dela de 2014, só pra gente ver se tá batendo certinho o gosto aí. Nossa, pra chegar a 10 tá osso. Verdade. Vai, Afro. Eu sou o Luigi, mais conhecido como Afro, porque ninguém lembra do meu nome, pelo visto. Eu escrevo as otakus do site, e é isso. Você escreve o quê? E todo mundo, quando tem a oportunidade, consegue me zoar, então é mais ou menos isso. O que são otakuses? Fala pro pessoal que o pessoal não entende dessa coisa. Então, otakuses são... Eu escrevo sobre jogos japoneses desconhecidos que ninguém dá a mínima quando dá na telha, na verdade, porque eu não escrevo faz muito tempo. Legal, legal. Você escreveu, acho que mais recentemente que eu, se pá, velho. Pra você ver como que eu tô. Vai lá, Nelzão. Eu sou o Nelzão. Eu entrei no site, eu fui o último a entrar no site. Eu escrevo vários bagulho, eu uso boné. Eu sou o cara da dissonância ludonarrativa. É isso. Fantástico. Aí. Muito bonito. Você esqueceu de falar que você é um grande icono bosta também. É verdade. Pô, peraí. Esqueceu de falar que você é um gordinho com roupas de hip hop, porque ninguém também imagina isso. Eu não quero interromper a apresentação do Rinks, que eu tenho certeza que vai ser a mais interessante, mas tem um pessoal falando no chat que tá travando o stream. Ah, você tá zoando. Tem pelo menos uns dois aqui já falaram, a Nath Zelda e o Follow Studio. Pera aí, gente. Se alguém puder confirmar se tá travando ainda, a gente agradece. É, vai demorar até não chegar. Não tá dropa ele. Do frame aí, não? Não tá. Pior que tá que nem aquele dia, tá sem dropa frame. Puta. Termina a apresentação, a gente faz um corte profissa e volta em instantes. Eu sou o Rinks, eu tenho... A galera tá falando que tá de boa, galera. Eu faço vitrine indie, faço esse podcast aqui. Faço reviews. Só isso. E o Afro, eu sou o cara que o Afro mais odeia do mundo. Você viu? Você sente o ódio dele? Vai ser a mais engraçada do Rickson. É muito a quinta série demais, cara. Não, o Afro, você tem que entender que eu gosto de você, Afro. Você acha que não, mas eu gosto de você. É assim que eu trato eu as pessoas nada. Que eu gosto, cara. Não, valeu, cara. Podia gostar um pouco menos. Nossa. Cara, o amor do Rinks pelo Afro é visível. E a recíproca vai ficando cada vez mais verdadeira. Então acompanhem o desenrolar desse casal. Vocês aí que gostam de fanfics e similares. Vai ficando cada vez melhor. Então. Não fala dos assuntos da redação no público. Masoquismo Retrô, melhor programa, Boizito falou. Masoquismo Retrô ainda um dia vai voltar, cara. Quando voltar vai ser. Só na Rede Globo, só que eu aceito. Inclusive, o nome dessa chamada aqui do TeamSpeak é Masoquismo Retrô, né? Pra ver que ele não esquece. Aqui, pra lembrar ele. Era o canal onde eu fazia o masoquismo. Eu não entendi esse conceito. Ele acabou de falar pra não falar de coisa da redação, ele fala o nome da conferência do TeamSpeak. Ah! Ó, Rinfro! Rinfro, já tem até nome nosso chiquinho aí. Não. Então, só uma pergunta antes de começar o tema rápido aí. Quem que o Games Foda tá apoiando na eleição? Nós temos que apoiar alguém. Quem vai ser? Eu continuo apoiando o Plínio Arruda. Então é a Luciana, então, né? Não, Plínio Arruda. Ó, assim, eu sinceramente apoiaria... Ou a Luciana ou o Eduardo, cara. Então, eu já contei aqui sobre a minha teoria de como as eleições podem ser vencidas e ninguém conseguiu ganhar essa... Então qual? Qualquer candidato, vocês sabem que é uma câmera GoPro, né? Sim, sim. Qualquer candidato que gravar um vídeo com uma GoPro fazendo manobras de skate... num half, num parque, assim, ganhou. O vídeo vai ter 2 milhões de views, vai repercutir mais do que qualquer escândalo, qualquer proposta certa, mais do que tudo. A campanha agora é vencida através da internet e esse vídeo com manobras de skate vai ganhar a internet. Eu não entendo como ninguém pensou nisso. Na verdade, o Collor fez uma coisa assim na época lá, hein? O Collor aparecia agora... de jet ski, todo garotão e tal, e ganhou, realmente. O cara, como que é o nome do raio privatizador lá? Ele vai ganhar, cara. É o Paulo Batista. Ele vai ganhar, cara. É sério, velho, ele vai ganhar. Não, aliás... hoje mesmo ele mandou uma imagem lá no Twitter dele que era tipo a capa do Call of Duty 2 e era a cara dele em um dos soldados, tava escrito Call of Privatização, tá ligado? Mano, porque assim, eu pensei, quem que eu votei pra deputado estadual na última eleição? Eu não lembro, cara. Eu não sei quem é. O que esse candidato, ganhando ou não, esse cara que eu votei, fez por mim? Porra nenhuma. Entendeu? Esse é o quanto vale meu voto de deputado estadual. Deputado federal, eu lembro, é mais relevante. Mas deputado federal, cara, deputado estadual é tão bosta que eu acho que eu vou votar no Paulo Batista, cara. Só porque ele pegou a Keitar pro clipe dele, velho. Sabe uma coisa que me deixa puto? Aqui o Tiririca é aqui por São Paulo, né? É. E todo mundo falando, é óbvio que ele vai ganhar, né? Tá todo mundo falando, não, mas o Tiririca, ele foi em todas as reuniões, ele foi bem e tal, ele foi íntegro. Pode até ter sido, mas, cara, ele não cumpriu a proposta 1.0 da campanha dele. Qual que é? E que ele falava, se eu for eleito, eu vou contar pra vocês o que faz um deputado. Ele não contou. Ele usou isso pela piada, ele chegou ao topo com essa piada e não retribuiu. Então, não mas o Batista, cara, é o Tiririca, que nem eu falei, os caras estavam fazendo um cálculo baseado em várias estatísticas aí de nível de político. Ele é bom, cara. Tipo, ele faz o. Tipo assim, ele faz a mais do que é o esperado dele, porque ele não gasta nem dinheiro com assessor, tá ligado? Só de fazer isso aí já. Tipo, é um lixo a menos. E não que assim seja um bom político, mas infelizmente no Brasil você tem que votar pelo menos pior, né? Mas, ó, então vamos apoiar um cara aí, então. Galera, você não tem deputado estadual aí, deputado federal, vota no Ed aí, né? Eu vou votar no Ed, o Tuba falou do Ed aí. É, foi o que o Bronson acabou de falar aqui, do cara aqui. Adianta. Candidato que joga LOL e faz stream, sim. 43-42, galera, vota no cara aí. Eu já... Cara, se o Ed... Não dá ninguém votar em ninguém, Ah, por que, cara? Voto é uma puta de uma merda. Melhor que os caras votem num cara aí que a gente conhece do que... Porque Game eu posso Gate. Falar que a gente conhece o cara e denúncia. Ele não tá nessa só pra ganhar voto. Ele então, realmente joga LOL e faz isso. Então stream, por que não fazer propaganda do cara? Você pode ganhar um voto pelo cara aí. Você conhece Gamergate. O cara? É tenso, velho. Gamergate o caralho, velho. Que Gamergate, velho? É ô, meu voto, não é o voto do jornalismo, não, tá? É cala meu a boca, voto, caralho. Binks, gordo, filho da puta. Não, eu tava pensando aqui, se o Egg chegou na galera espontaneamente, é porque ele tá viralizando mesmo. É. Porque pela gente não foi, né? E eu vejo um monte de gente compartilhando, falando, ó, o candidato que joga LOL. Então, acho que tá repercutindo. O Caio perguntou se 43/42 é o frag dele no LOL. Espero que não. Espero que não. Mas assim, ó, é tão tenso a situação dos presidenciáveis do Brasil que ninguém tá sabendo em quem votar de presidente pra baixo, tá ligado? Então, tipo... Nem de presidente pra cima. Não, presidente já tá difícil. De presidente já tá difícil, exatamente. Por exemplo, daí minha mãe vai votar no Ed, meu pai vai votar no Ed, minha irmã e minha esposa, cara. Porque eles não têm que votar. Eu falei, vota nesse cara aí. Os caras anotaram, beleza, vou votar nesse cara. Já arrumei 4 votos pro cara já. Porque, ele vai sério, te pagar uma cerveja, no mínimo. Se ele estiver escutando, Ed, uma cervejinha faria bem pra mim, cara. Bom, vamos começar... Falou. Calma aí, só pra terminar. Eu acho que o candidato presidente que todo mundo apoia aqui... É o Tcheco. O Tcheco. Follow Studio falou exatamente. Verdade, o Tcheco. Nossa, se você falasse o Blanco, eu ia te dar um tapa, velho. Porque essa piada já tava velha em 96. Não, mas o ano que saiu o Street Fighter, assim, já tava velho. O Tcheco com a Tcheco bolacha... Presidente. Bolacha recheada vai ser 8... Digo, 1 real. O salário mínimo vai ser 100 mil reais. 100 mil reais. Pior que é tipo, TV meio que fala os bagulho assim, cara. Estão perguntando cara, pra você falar sobre aquele boss, é, né? É, o Follow Studio tá perguntando a Capsuloca. Ah, horas, então, né? O Follow Studio, ele fez um vídeo aí, depois bota lá aquele vídeo lá, Tuba, na coisa. Que eu sou o último chefe do... O que é aquilo lá? É... Do Game Story. Game Story. Nossa, cara. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, que o cara tá me matando lá. Imagina a pessoa ter o trabalho suficiente pra me botar de último chefe no jogo só pra meter tiro na minha cara, mano. Ah, e não fui eu. E não fui o Rafa, cara. Então eu não... Nossa, fiquei assustado, cara. Aquele dia que eu vi lá, eu fiquei meio cabreiro. Fiquei meio... Fechei a casa, fechei a porta da casa, não fecho normalmente aqui. Tranquei e tal. Cabreiro, obrigado, é uma expressão boa, né? É, cabreirão. Eu dizia o boça, às vezes a gente fica meio cabreiro. Bom, enfim, vamos começar esse programa, senão a gente não vai terminar hoje. Não. E a gente tem que terminar antes do debate. Não vai dar desastre. Tá rodando já o peão na casa própria aqui. Vai abrir. Ah, vai, não, não me deram papel pra ler, né? Me deram papel em branco, mas eu tema livre. Eu não consigo imitar o Silvio Santos, cara, realmente não dá. Quem que você sabe imitar? Ninguém. Imita eu, Afro, imita eu. Ah, vai tomando cu. Temos hoje Smash Bros. Eu não sei como vai funcionar. Explica aí, Celas. Não. E ele tá tentando ainda. Mal, hein? Smash Bros. Ai. Então, eu vou explicar como funciona. A partir do momento que eu tenho Smash Bros, a gente vai falar que Smash Bros e é isso. Não, mas não tinha as outras ideias? Tinha uma outra ideia lá. Tinha uma surpresa. Ah, oi? Na verdade, então vai. Começa aí, então. Vamos começar com um disclaimer aqui. Eu vou... Quando tem uma lista de personagens e tem os dos mais fortes pros mais fracos, é Tier ou Tier? Eu sempre erro essa porra. Tire. Eu falo Tier, mas é porque é tipo o Chrono Trigger, tá ligado? Tipo, é um negócio que desde quando eu era pequeno eu falo errado e eu não vou consertar nunca na minha vida. Mas o certo em inglês é Tier, mas eu leio Tier. Eu espero que você esteja errado, vai ser engraçado. Mas vamos que seja Tier. Tem que estabelecer aqui a tier list de engajamento com Smash Bros. Dos Parks Punks do podcast. Porque tem eu e o Afro, que a gente jogou todos e somos realmente viciados em manjões, que é o top tier. No mid tier tá o Tuba, isolado, que ele gosta muito do jogo pelos motivos de zoeira, mas nunca aprofundou muito. E no low tier tá o Neo e o Rinks, que eles são totalmente casuais, assim, eles nem sabem direito como o jogo funciona, que botão aperta. Só pra vocês saberem aí que opiniões relevar e quais ignorar. Se fuder. Eu gosto mais conceitualmente do que o. De maneira mais certa do que o Tuba ainda. Por quê? Porque eu não gosto só pelo fator zoeira, eu gosto de assistir, assim. Eu olho as coisas e eu falo, porra, é legal mesmo. Mas não apenas pelo fator zoeira, que nem o Tuba, que acho que é Mario Party. Eu fico imaginando você olhando pro horizonte, de boné, falando, é legal mesmo. Oi, esse Wave Dash aí, ó. Eu falo sinceramente assim, que não é que eu acho que eu gosto também pela zoeira. Eu não me imagino nunca na minha vida jogando profissionalmente isso aí, nem aprendendo esses Wave Dash, essas paradas. Mas... Não existe mais. Eu gosto, assim, de usar o bagulho, tá ligado? De jogar. Eu gostei de jogar. Eu peguei o Mega Man lá e fui... Comecei no level 1, cheguei no level 9, matando os caras. Falei, meu, esse jogo... Vou virar profissional nele. Você sentiu que você tava jogando um Mega Man clássico mesmo, de novo. Passando por 18 bosses. Sim! E chegando com a sala do Dr. Will. Vamos ver. Tem várias perguntas já aqui, mano. Qual a necessidade de 3 botões de pulo? Ué? O King of Fighters também não tem 3 botões de pulo, mas tem 3-4 tipos de pulos diferentes, então eu acho que no final é a mesma coisa. Não, mas os 3 do Smash Bros. São diferentes? Não, é tudo a mesma coisa. Ah, então, agora, só variedades. É, as pessoas têm dedos diferentes, sei lá. Aliás, no primeiro do Nintendo 64, vamos estabelecer uma ordem, né? Vamos comentar... Um por um. Todos os botões C eram pulo. Então eram 4. Eram 4 botões. E eu acho que pra cima também, né? Então eram 5. Então 5. Entendi. Chupa aí, Raiders. A do 64 era legal, que tinha uma ideia diferente, né? Ele tinha uma historinha que era uma criança brincando com os brinquedinhos da Nintendo dela. Mas ainda é isso. Né, eu tinha falado e me deram uma chamada esses dias. Porque eu falei, mas o primeiro tinha esquema dos brinquedos. Tava, não, mas é até hoje, você tá falando bosta. Mas hoje não é tão na cara. Não é tão claro, assim, né? Olha, não sei, cara, porque, tá, já comentando já pro novo, dando um pulo, eles vão lançar os bonecos de verdade pro jogo. É, acho que agora eles estão meio que voltando nisso. Mas vamos estabelecer a timeline. Porque no primeiro eles eram bonecos. Na abertura tem uma mão gigante que é a Master Hand, que é o chefe do final. E uma escrivaninha e um quarto, claramente um quarto de criança. E a mão posiciona os bonecos e aí começa a luta de verdade. Então, basicamente. E só um detalhe, o primeiro, ele seguia bastante assim, a fórmula de jogo de luta mesmo, né? Ele era, tinha muito mais a fórmula de jogo de luta. De tipo assim, ter um modo de história e que todo mundo enfrentava o último chefão. No Melee já não era assim, né? Claro o que último, era. O último chefão, era. O último chefão é o mesmo pra todos? No Sim. Aham. Uh-huh. É que o Melee tem disso. Mais modos, né? É, o Melee tem um Adventure também. Até o Brawl é assim. É, porque assim, eu achei que. Mas o que eu penso é que assim, me parece menos, muito menos focado. Tanto que eu nem me lembrava disso, tá ligado? Eu que joguei pouco. O CD4 eu joguei bastante. Mas o Melee e o Brawl não joguei tanto. Então, tipo, como eu que joguei pouco esses dois, eu imagino que seja muito menos focado nessa parte de, tipo, Street Fighter, assim, que o Street Fighter criou. E, tipo, você não, não é que é menos focado, é que tem tanta coisa que acaba se perdendo ali no meio. É. Não sei se é a mesma coisa. É só mais um aspecto. Não. É isso, é só mais um modo. Por exemplo, eu lembro muito claramente que o que eu fazia no Brawl, nem cheguei a jogar o jogo de verdade. Eu fiquei todo, assim, as 40 horas que eu joguei de Brawl, 40 não, umas 30 horas que eu joguei de Brawl, eu ficava no Adventure Mode lá, não sei se é Adventure Mode, mas aquele que você tem que destruir os Subspace Emissary. Hã? Como que é o nome? Subspace. É, não sei. É, tava lá naquele Emissário lá. Do Subspace. É. É uma campanha. É uma viagem do Sakurai que ele fez pro Brawl. Sim, eu ficava naquilo lá, entendeu? Fazendo aquela coisa. Não, voltando na timeline que eu tava estabelecendo. Quando você tá lutando com a Master Hand, se você pegar essa analogia de que é uma criança com um no quarto e que essa criança é o jogador, tá batendo na sua própria mão. No final do jogo. Basicamente. É interessante, né? Tipo, o personagem transcende a realidade do jogo e pense a si mesmo enquanto jogador e é você controlando o personagem. Imagina que paradoxo. Mas é um negócio. Puxa. Que eu lembro que na época eu me relacionei muito com isso. Acho que por isso que eu joguei bastante mais o CD4. Relacionou com o quê? Com essa história de bonequinho, assim. Porque eu, quando era pequeno, eu tinha uma fissura por bonequinho muito grande, assim. Não é, simplesmente ter os bonequinhos. Eu brincava muito, cara. Eu tinha tartaruga ninja e tinha umas árvores na frente da minha casa. Eu amarrava as tartaruga ninja fazendo rapel na árvore, tá ligado? Era bom. Eu fazia muito para quebra. Fazia. Mas assim, eu fazia várias coisas. Eu não deixava os bonequinhos lá, tá ligado? Eu falava assim, hoje as tartaruga ninja vão fazer rapel. Eu fazia, tipo assim, sabe? Eu fazia um puta de um negócio com um grampo, assim, pra elas fazerem o rapel certinho, tipo, ficava viajando nessas paradas. Aí quando teve esse negócio de jogo, com esse negócio, eu saquei na hora o que eles quiseram dizer ali, entendeu? Na verdade, eu nunca nem cheguei nessa parte analítica do bagulho, de tipo, falar assim, porra, é um jogo sobre bonequinhos. Porque pra mim foi tão claro que eu não pensei nisso, tá ligado? Ó, o Evandro MMS perguntou, então você se relaciona muito com a própria mão. Nossa! Amigo, aqui é o maior fã de hentai do site, é lógico, meu amigo. Isso não é segredo pra ninguém, sou um livro aberto aí. Já bati recorde 21 vezes num dia já, de bater punheta num dia. 21. Todo mundo, cara. Todo mundo aqui jogou do 64 na época. Todo mundo aqui, cara. Eu falei, caralho, você também contava essas punhetas? Cheirão de pica no ar. Fantástico. É, continua. Responde a pergunta, filha da puta. Pergunta, eu fui jogar um pouquinho depois. Se todo mundo jogou na época. A época é igual 99, 2000. Ah, o Smash? Não, acho que eu joguei 2000, 2001, uma coisa. O Smash eu joguei, eu comprei quando lançou. Eu também. Todos eles eu joguei quando lançou. Mas eu... Idem. Do 64 eu joguei um tempo, assim, joguei até acabar o 64, jogava toda hora. Mas aí acabou o fim do 64. É, o Brawl e o Melee eu joguei bem pouco, sinceramente. Eu acho que o que eu mais joguei foi o Melee, só que em todos, assim, o Brawl um pouco menos, mas mesmo no 64, porque eu não comprei, a gente alugava, né? Mas era muito vício, cara. Era de juntar os moleques no sofá com quatro controles, pipoca com fondor, refrigerante. Mijão de porta aberta. Isso. Então, é que assim, eu não sei se a galera sabe, que eu acho que eu nunca comentei isso nem aqui no podcast. Mas a maioria dos meus amigos são gays. Até hoje em dia. Não, tem só uns três amigos gays. Mas sim, a maioria dos meus amigos, eles não gostam de jogo. Eles gostam de alguns jogos por causa de mim. Por exemplo, tem um amigo meu, Felipe, eu acho que jogou com o Neozão LOL esses dias. Então ele gosta de LOL, mas ele, tipo, ele joga uns joguinhos aqui, mas ele não é fissuradaço em videogame, assim. E isso desde a época que eu era do colegial, assim, cara. Eu nunca tive amigos que gostassem tanto de jogo quanto eu. Eles acabavam gostando de jogos por minha causa. Então eu nunca tive que jogar Smash Bros, por exemplo, tá ligado? Eles achavam meio babaca. Então, por isso que eu acho que eu nunca joguei tanto, nunca fiquei tão bom, assim, eu jogava bem casualmente, e isso se passou também pro Melee e pro Brawl, entendeu? Uma coisa legal do 64, aliás, de qualquer um, né, se for o primeiro que a pessoa tá jogando, é que eu aluguei, juntou a galera lá em casa, e a gente começou a jogar, a gente não sabia muito bem o que a gente tava jogando, porque não é um conceito fácil de explicar, assim. Jogando você entende fácil, mas não é um conceito fácil de você colocar em palavras as regras do jogo. E a gente foi meio que descobrindo junto como tudo funcionava. No começo era só gostosas risadas, aí foi ficando cada vez mais próximo. Entendi. Aliás, falando isso da época, né? Uma coisa que o 64 e até o Melee também se... tiveram vantagem é tipo os bonecos que tu nunca ouviu falar no jogo, porque não tinha internet. Como então, assim? Não, tipo no 64, eu, em 98, não fazia ideia de quem era o NES. Eu nunca tinha ouvido o NES. No 64, acho que só o NES era mais desconhecido. Não, Capitão Falcon não. Eu não sei, porque tipo assim... Que tu não usa ele, né? Tu vê a nave. Cara, eu joguei bastante F-Zero no Super Nintendo... E eu não sabia que o nome do boneco era Capitão Falcon. Não, mas no do 64 tinha. Sim, no 64 ele aparece, mas... Mas é que assim, o Tuba... O Tuba eu acho que é o mais velho do Site Forel, né? Acho que sim. A Muki é mais... Bom, ela não pode falar a idade. Mas é que assim... Eu tendo 30 anos, eu jogava todos esses jogos. Tipo, Earthbound eu joguei no lançamento também. Eu fechei Earthbound no lançamento. Eu comprava naquela loja que tinha na Super Game Power, que era cara pra caralho, eu não lembro o nome. Que anyway, eu comprava lá naquela porra lá, tá ligado? Então, tipo, e eu jogava muito RPG. Na mesma época de Earthbound, acho que lançou o Mario RPG. Então, eu, tipo, jogava essas porra na época. Então, eu nunca tive essa treta não, velho. Eu acho que é mais porque, tipo assim... Você acabou descobrindo as paradas um pouco depois, não sei. Não, mas tá, então vamos pro caso do Melee, então. O do Melee tinha o Rinks. O Melee tinha bastante mais gente, sim. Não é que ele tinha bastante mais gente, mas ele tinha um caso de um jogo que ninguém fazia a mínima ideia quem era, a não ser que não morasse no Japão. Que era o do Fire Emblem. Era o do Fire Emblem, assim, o Marth e o Roy, que inclusive o jogo do Roy nem tinha saído ainda no Japão. Sabe um personagem que, na época, eu não conhecia e é bizarro falar hoje? Jigglypuff, porque quando o jogo chegou na locadora... Então, quando o jogo chegou na locadora, Pokémon mal tinha estreado na Record e o episódio da Jigglypuff ainda não tinha passado. Ah. Então, na fanfic que tava na minha cabeça, ela era tipo a namoradinha do Kirby, assim. Falando nisso, agora eu me lembrei, eu acho que eu não conhecia a Samus também. Ah, puta que pariu. É, sério? Não, o Zé que foi, você era novinho. Né? É, tipo, quantos anos eu tinha em 90... Quando é que saiu o Smash? 99. 97? 99? Não, 99. Saiu 99. No final do 64. Né? 99 tinha 7, 8 anos, cara. Não, eu provavelmente não sabia. Eu não sei quando que eu descobri a Samus. Parece que é uma coisa do inconsciente coletivo, assim, tipo, Mario e Sonic foi pra mim. Mas eu tenho certeza que não foi por causa do Smash. Não, eu já conhecia Metroid, mas eu não conhecia o boneco Samus, entende? Ah. Eu ainda achava que, na real, eu achava que ela era um robô. Então o Afro meio que não viveu o hype que era. Super Metroid, não. Não, esperar o Metroid 64. Não, pior que não. Não vivi. Era toda hora, quando que vai vir, não veio. Eu acho bom, porque eu acho que não o hardware não comportava essa transição. Veio um game, então tem que imagina reclamar. Que tristeza era quem tava esperando o Modern 3 no 64. Nossa. Nossa. Tinha um cara, Crono também que ia sair. Forever, nossa, Tuba. E ainda bem que a nossa geração vai poder falar a mesma coisa pra Last Guardian e pra Final Fantasy XV, né? Vocês viram que o Deckchef falou agora no chat? Ele falou: mas até hoje acham que o Jigglypuff e o Kirby são um parzinho. Aonde? Existe esse shipping real. O cara do Brawl in the Family fazia isso aí. É. Como que o Kirby fica quando ele engole o Jigglypuff? Eu nunca ele só ganha o topete. Ele, não, ele, as orelhinhas também, não. Boa pergunta, peraí. É, acho que fica as orelhinhas e o topete. Aliás, o Brawl in the Family acabou, né? Acaba essa semana. É, acaba amanhã, inclusive. E eu recomendo o quadrinho pra quem gosta da Nintendo em geral, que é bem inocente. É uma coisa que... Mas ele vai acabar literalmente por causa do Smash novo? Ou... Acabou dando coincidência. Não, porque o cara acho que cansou. Não, mas é que deu coincidência, coisas. Já tinha planejado e coincidentemente deu no mesmo dia. Eu acho que ele planejou acabar junto, assim, pra ficar um negócio bonito, mas ele acabou porque ele queria acabar mesmo. Ele e a Nintendo planejaram, assim, ó, quando você quiser acabar que vocês lançam o jogo. Ah, vamos pro Por isso que o Wii U é a data diferente, porque ele queria... Explica por que o Melee até hoje a galera joga ele, porque é o favorito do pessoal. É, alguém tinha perguntado se alguém chegou a jogar o Melee competitivo, desculpa a pessoa que perguntou, eu não lembro quem é, porque vocês estão falando um monte. Mas eu acho que o mais próximo aqui que chegou foi o Celos, né? E esse mais próximo é você ir nos eventos, entrar num campeonato e sentir que você não tá na mesma divisão dos caras. Assim. É você chegar na segunda luta e já sentir o máximo, porque era e é absurdo. É o único campeonato de Smash que eu participei. Um foi numa loja de jogos, que era, os dois eram do Brawl, um foi no evento de anime e outro na loja de jogos. E eu não ganhei nenhum dos dois, mas enfim, foi o mais que eu cheguei. Eu lembrei agora, bizarro. Na época, um amigo meu tinha uma... tentou montar um fliperama aqui perto, porque a mãe dele tinha muita grana e queria que ele trabalhasse, porque ela não conseguiu até hoje. Aí ele falou, vou montar um fliperama. E tinha umas TVs lá pra jogar Play 2 por hora, e uma vez eu organizei um campeonato de Melee. E teve uma galera que, tipo... veio até a Zona Norte só pra poder jogar, juntou acho que mais de 10 pessoas, isso que em 2006, assim. Desculpa, mais de 10 pessoas. É, não! Pra ir na puta que pariu do Jardim Japão, foi uma vitória. Tá bom, eu não moro em São Paulo, então não sei quão longe é. Enfim, o... Mas por que que... Uma coisa que... O Melee, é no Melee que a galera se foca. Ah, assim. Não, pera aí, só antes de falar do Melee, o Tueiro perguntou se existe competitivo de Smash 64. Existe. E eu vou, inclusive, eu vou procurar o nome do jogador que joga bem pra caralho e depois eu falo. Então, vai ficar o suspense aí. Fica o suspense. É, antes de falar do competitivo, uma coisa que faz o Melee ser o mais marcante, eu acho que 90% das pessoas tem o Melee como favorito, é que como o Smash 64, por mais viciante que ele fosse, ele parecia um pouco mal acabado. É, ele era meio que um... Eu tenho a impressão, pelo menos, vendo de fora, de que ele era meio prototipão, assim. Sim. Ele era polidinho e pá, só que dava uma impressão de que era que nem justamente o F-Zero de Super Nintendo. Eles tinham uma ideia de jogo, queriam executar aquilo, mas não tinha muito além da mecânica central. Ele, mesmo pra época... Mesmo você falando em Nintendo 64, na época mesmo, ele era quadradão demais. Ele... E os bonecos eram tudo muito magro, era esquisito isso. Tempo na tela, mais o cenário, então não dava pra fazer uma coisa muito detalhada. Não, é que assim, ó, não é nem. Até talvez não desse pra fazer uma coisa mais detalhada. Mas o negócio é que o Smash 64 ele mal tinha budget. Porque é um negócio que eu tava com celos hoje mesmo. A Nintendo não levava tanta fé assim pra dar tanta grana pra fazer o jogo. Era uma aposta, né? Não, é sério. É, inclusive o jogo ia ser só do Japão, ia ser só japonês, não ia sair pra nenhum outro lugar. O que então, Sakurai tinha aí... feito antes de Smash? Muita coisa, ele criou o Kirby. Ah, é verdade. Nossa. Daí, só agora. Concluindo o meu raciocínio aí, o Melee explodiu a cabeça de todo mundo justamente por causa disso. Você sai de um jogo que você sente que é o nicho do nicho, que é meio mal acabado, que você vicia e você sente, porra, eu não sei se o resto do mundo vê nesse jogo que eu vejo, se sente uma coisa bem isolada, assim, contida. E aquilo ganha status de superprodução. Porque o Sakurai falou ali em uma entrevista dele que a intenção do Smash do GameCube era ser um portfólio do console. Então tudo que você não era capaz de ver no Nintendo 64, mas o GameCube fazia, tinha que estar no jogo. Aí tinha abertura em CG, investiram muito mais no visual, na parte gráfica, tinha uma caralhada de músicas, tinha muito conteúdo. E sem ficar cair na besteira de tentar ser muito épico, que foi onde o Brawl chegou, né? Ele era mais sincero. Eu tenho a impressão. Eu joguei pouco do Melee, eu joguei em emulador. Inclusive, mas eu tinha a impressão de que ele era justamente só um refinamento do 64, só que com o dinheiro que merecia, assim. Não, inclusive o Melee, o Sakurai meio que morreu fazendo o jogo e tudo mais. É verdade. Mas esse salto de underdog pra superprodução blockbuster explodiu a cabeça de todo mundo, porque o salto de gráfico, de som, de tudo, do 64 pro Melee é ridículo. É. E não só ele. E como foi o que você falou, o Sakurai quase morreu fazendo o jogo, tem muito detalhe. Isso dele ser meio que um portfólio do GameCube fez com que os caras focassem no desempenho. Fizessem um desempenho foda. Então o jogo é muito mais rápido do que talvez eles quisessem que fosse. Ainda mais depois que descobriram várias formas de deixar o jogo mais rápido ainda, tipo Wave Dashing e essas coisas, as partidas. Você entender o que tá acontecendo, entender a quantidade de comandos que o cara fez pra cada golpe numa partida profissional é ridícula, eu não consigo acompanhar. Então ele é rápido. Explica pra galera o que é o Wave Dash, uma coisa que ninguém entende direito até hoje. É, resumindo. Existe a esquiva, quando você tá com o escudo ativado, põe pro lado, você esquiva. Ou pra baixo, esquiva parado. Quando você tá no ar e aperta o escudo, ele tem alguns prêmios de invencibilidade de uma esquiva no ar em alguma direção. Essa direção pode ser diagonal. Diagonal pra baixo. Ou pra cima também, né? Você lembra, Alfa? Eu nunca tentei fazer Wave Dash, mas é basicamente isso. É pelo fato de tu conseguir te deslocar no ar enquanto tu esquiva no ar. Então, faz isso muito rápido. O Wave Dash junta duas coisas. Uma é essa esquiva no ar. A outra é o pulo curto, que no Melee é difícil pra caralho. No Brawl é muito fácil, e no novo de 3DS também é. Mas pulo curto é, tipo, você dá um toquinho no botão em vez de apertar o botão rápido. Só que esse timing do pulo curto no Melee é muito absurdo, você encosta no botão só. É basicamente então, assim, ó. Desculpa. É só a vantagem do Wave Dash é que tu consegue cancelar todos os... Como é que vai ter todos os frames, todo o lag dos golpes, consegue meter um monte de golpe assim, de uma vez só, feito combo. Ah, então, mesmo. Eu vou chegar lá. Okay. Então se você dá um pulo curto e esquiva na diagonal pra baixo, quando ele cai dando essa esquiva no ar no chão, ele dá uma deslizada no chão. E essa deslizada é a que corta os frames, pra você encaixar os golpes mais rápido e se deslocar pros lados também mais rápido. Então toda hora que alguém dá um Wave Dash, ele fez um pulo curto e fez uma esquiva na diagonal pra baixo. E o Wave Dash é justamente essa deslizada que ele dá quando cai no chão de novo. E esse aí é o golpe mais difícil do Smash. Puta casuais. Ninguém disse que era o mais difícil. O Rick tá dizendo. Eu tô dizendo. Mas... Tô jantando, gente, desculpa. O que você tá jantando? Fala pra gente. Big Egg Burger. Yeah? Oh, a Big Egg Burger. Você não tava de dieta? Não, eu tô, minha mulher saiu de casa hoje, eu tô com preguiça de fazer as coisas. Pedi um lanchão. A Plex News falou, a teoria do Wave Dash é uma maravilha, fazer que é impossível. Falando assim, parece imbecil mesmo. É que ele é um bug, na verdade, não era bem... Se o pessoal fizesse isso. Bug é meio forte, mas ninguém tava prevendo que isso ia ser usado. Não, mas tinha um jeito de você fazer o deslizamento no chão sem ser pelo Wave Dash? Não. Não. Tá, então não era um bug. Mas bug por bug, o combo do Street Fighter também era Sim, bug. Sim, o combo então... do Street Fighter é bug também. Não, mas o que eu digo que não é um bug é que, obviamente, essa deslizada no chão quando você esquiva foi calculada. Ninguém achou, porque senão não estaria no jogo, né? O boneco ia só cair no chão. Só que ninguém imaginou que isso ia ser usado consecutivamente nessa velocidade. O Sakurai admitiu várias vezes, as pessoas falam que o jogo foi feito pra ser competitivo, não foi, ele falou, meu, não fazia ideia de que alguém ia fazer os bonecos se mexerem nessa velocidade. Com essa intenção, sabe? Ele até não curte muito Melee em retrospecto. É, ele tem um texto muito bom da Q-Screen, né? Do Q-Screen. Sobre essa dualidade da Nintendo, querer que seja competitivo, mas não querer ao mesmo tempo. Põe o link no post, a galera vai estar no post do a comunidade quer jogar competitivo, mas a Nintendo não quer, então só se mexer. É, aí... A Nintendo meio que vai aprendendo, né? Não, hoje em dia não é mais assim, porque agora... Não, desde que o Brawl, ele meio que renega toda essa parte. Mas sabe o que é o detalhe? Já pulando. É que a Nintendo, assim, a Nintendo, primeira época que teve o Melee, a Nintendo quase cancelou a parada toda, né? Pra quem não sabe. Não, calma aí. Não, teve Melee na Evo já muitos anos atrás, várias vezes. Sim, mas a primeira que parou. Teve na volta agora... Aí voltou ano passado. Quando eles estavam... Não era só o Melee, tá? Era vários jogos que eles queriam ter, jogos menos populares na atualidade, que poderiam voltar para a Evo. Eles fizeram uma pool. Obviamente, Melee ganhou disparado. Só que a Nintendo quase cortou essa porra aí. É, por motivos sabe-se lá quais. O detalhe é que se a Nintendo com certeza tem a certeza absoluta disso, que isso aí acabou meio que entrando em paralelo com o começo da Nintendo Direct. Então o que os caras com certeza viram? Porra, uma Nintendo Direct daí... Quantos mil views dá uma Nintendo Direct? Não é Direct? Por que você tá falando da Direct? Direct? Sei lá. É Direct. Mas geralmente dá uns cento e poucos mil, eu acho. Tá bastante. Tu nos dá E3 especial sem chegar a 1 milhão. É, sim, aí sim. Mas o que eu falo assim, os normais dá isso aí. Aí tipo, um campeonatinho de Smash Bros aí, da Evo aí, que os caras não botavam fé, queria até cancelar, dá tipo quase o dobro disso aí, tá ligado? Assistindo os caras lutar, tá ligado? Então, porra, é impossível de uma empresa não considerar isso aí. Eu acho que foi por causa disso que esse ano eles até se patrocinaram o bagulho, né? Não, patrocinaram sim. Inclusive, tá, vai ter campeonato de novo do Smash 4 e tudo mais, mas não duvido que eles continuem abraçando Melee na Evo e tudo mais no próximo ano. Talvez eles tentem botar o Smash 4 amanhã. Ano que vem na Evo, mas... Mas é sempre assim, tipo, quando sai um jogo novo de luta, a empresa sempre tenta botar o jogo mais novo na Evo, aí depois a galera não curte e eles voltam pro antigo. Mais ou menos, Street Fighter não voltou. Não, é que Street Fighter é... ninguém reclama dos novos, porque... Ah, King of Fighters tá lá, o 13 também. Então... Street Fighter, quando saiu o 4, eu lembro que tinha uma galerinha que ainda preferiu o 3. Bom... Até hoje, teve profissional que parou de jogar. Não, Street Fighter... A galera ainda considera que o 3 Alpha é o pico, assim. Não, o 3. Mas tem 3, uma diferença. Não. Tem uma diferença foda aí. Já é gritante. Vendo a vídeos e a demo do Smash novo, você percebe o quão é gritante. O que as pessoas tendem com as qualidades do Melee pra ele ser o Smash da cena competitiva, por mais que a Nintendo queira abraçar a cena, quer investir nisso, que as pessoas gostam no Melee, não é o modo como o Sakurai encara o jogo, sendo ele competitivo ou não. Então ele ser ridiculamente rápido, ele ter essas técnicas high level tipo Wave Dashing e o cacete A4, ele ter aqueles macetes de edge grabbing, que é você ficar na borda do cenário agarrando pra ter frame de invencibilidade ou pra fazer outro cara cair, nada disso é o que o Sakurai entende como sendo Smash Bros. Então nada disso tá no novo jogo, mesmo ele sendo mais competitivo. Então a galera meio que se apegou a umas coisas que são gambiarras. Não tem como negar que são gambiarras. Não, o ledge grab em especial é um bagulho que eu acho sensacional, assim, pelo jogo comportar isso e a galera ter conseguido tirar uma técnica disso. Mas você vê claramente que não era a intenção. Então muita gente vai falar, já estão falando só pela versão japonesa, não, o Melee ainda é mais competitivo. Não é que é mais competitivo, é que as gambiarras do Melee A Nintendo não tá oficializando elas. Eles querem deixar o jogo competitivo do jeito que eles acham que o jogo funciona, do jeito que ele tem que ser. Tanto é que esse edge grab não existe mais, não dá mais pra fazer escriva pra baixo pra fazer o wave dash, etc, etc. Mas assim, quanto tempo demorou no Melee? Você jogou Melee na época ou não? Joguei. Quanto tempo demorou pra essas técnicas serem criadas? Olha, eu acho que o registro mais antigo de Wave Dash em um jogo já devia estar um ano e meio no mercado, pelo menos. Então, quem diz que eles não acham umas técnicas novas aí, né? Não, talvez achem, mas o negócio... Acho, mas é outro jogo, né? É, o negócio é que as coisas que tinham nome ali de imediato não funcionam nesse. E aí a galera já fica reclamando. Ah, mas é que aí sinceramente é os caras burros. Por isso que é o detalhe. É, a galera que parou de jogar Street Fighter 3, eu acompanho um pouco a Ivo. A galera que parou de jogar Street Fighter 4 era o cara que não se adaptou mesmo. O cara que falou assim, não vou jogar essa porra aqui, não vou me empenhar. Não, o 3 tinha o Perry, que era o grande troço foda. Sim, do 3. Mas tipo no assim, 4 tiraram, tá, a galera... Faz uma gambiarra lá de fazer o Focus Attack, né? Não, mas isso não é gambiarra, isso é o design do jogo mesmo, esse negócio do Focus, é, né? Mas não é, mas não é que nem o antigo. O antigo você dá não, a parry em todos os golpes do especial do cara. Mas o que eu falo assim, a galera que parou de jogar do 3 pro 4 foi a galera que falou assim, eu não vou mesmo. Não foi a galera que tá fazendo que nem a galera da Nintendo, que não sei se os Pro estão fazendo isso, mas eu vejo o Pro da Nintendo fazendo isso. Falei assim, não, o jogo ainda não tá competitivo, não vou jogar. Não, os caras foram lá e se adaptaram pro jogo novo. Agora, se a galera que joga profissionalmente um jogo não se adaptar pro jogo novo, a Nintendo nunca vai ter um trunfo fudido de competitividade na mão deles, entendeu? Eu acho que vai dividir em dois nesse novo. Mas se dividir em dois é a mesma coisa, tá ligado? Não, mas é que assim, eles podem coexistir, cara. Não, para que pode coexistir, velho. Onde que coexiste, não joga mais o 3. Acabou o 3. Joga, claro que joga. Cara, não tem na Evo, mas o pessoal joga. Tá, mas não tem mais na Evo. Inclusive o 2 tá direto aí ainda. Ah, tá, mas é isso que eu falo. Mas assim, vocês têm que entender o seguinte. O Melee só tá na Evo por popularidade. Foi uma pool de popularidade que a galera foi lá e falou assim, qual os jogos vocês querem ver na Evo esse ano? Jogo antigo, jogo popular. Eles botaram o Melee. Eles não botam Street Fighter porque acabou, não tem um pool grande o suficiente. E se você for ver, da grande tem um monte de galera jogando Evo do Melee. Mas não é galera no mesmo nível profissional. Tanto que você assiste as pools do Melee, eu que não entendo, vejo os caras tomando uma surra homérica dos caras lá. É os mesmos caras, Rins. Hã? É os mesmos caras, Rins. Que é mesmo os caras, Afro? Mesmo cara do quê, meu amigo? Os que jogaram. Eu já nem sei mais do que vocês estão falando. Véi, o que eu tô falando é o seguinte, sabe o que é pool? Vai. Sabe o que é pool? Naivo? Sabe ou não sabe? É a parte inicial. Isso. Os caras pró, que eu sou os caras que sim, que a hora que os comentaristas estão comentando lá, ó, esse cara aqui é foda de Melee. A hora que esse cara tá jogando. Cara, mas isso resolve muito fácil. Nintendo chega, ó, tá aqui essa grana pra vocês botarem o novo lá na Evo e foda-se o Melee. Pronto. É o que a Capcom faz, basicamente. Então, mas isso que eu tô falando, se dividir vai ser foda, tá ligado? Não, eles não vão coexistir. Mas aí a maioria vai pra um, eventualmente. Quando eu falei que eles vão coexistir, eu não tava falando que eles vão coexistir na Evo. Eu tô falando que o público vai ter os caras mais saudosistas que vão negar o novo e ficar jogando Melee, mas eu acho que o número de pessoas que vão abraçar os novos é muito maior. Então, meu ponto é o seguinte, coexistir fora pode coexistir a qualquer momento, mas o que o pessoalzinho que tá jogando Melee tem que entender é que praticamente, falando bem sinceramente, o Melee tá na Evo de dó. O dia que o Smash novo chegar na Evo, a Evo não tem... motivo nenhum pra permanecer com a Melee. E tem que considerar também que é um jogo bem inacessível pra novos jogadores. Sim, mas é isso que eu ia falar. A cena do Brawl, até esse retorno do Melee na Evo, era maior do que a do Melee. A cena do Brawl é maior que o Melee? Era maior que a do Melee. Era? Ela só não é tão levada a sério, mas ela... É, mas ela era maior. Por quê? Porque é fácil você ter o jogo. É fácil você ir numa loja, comprar um Wii e comprar o Smash Bros. Como que você vai achar um GameCube com Smash Melee? Falta GameCube, né, Samus? Oi? Foda você achar uma cópia de Melee. Sim, tá. É a mesma dificuldade de achar uma de Brawl agora. Bom, na época não era. Então, e... Continuando aí... Ah, esqueci de falar. vocês falaram que a porra girava em torno de bonecos. E no começo vocês falaram, ah, agora vai voltar porque vai ter os amiibos e tudo mais. A partir do Melee, se você presta atenção na abertura do Melee, apareceram os troféus, foram introduzidos, né? Quem virava o personagem era o troféu do personagem. Como é, na abertura o Mario é um troféu, ele se transforma no Mario mesmo, começa a lutar, e quando você termina o jogo com ele, ele volta a ser um troféu que vai para o seu inventário. Então acho que a analogia dos amiibos é mais com troféu mesmo, até porque tem a basezinha e tal. Sim, mas parece o que eu quis dizer. Só um detalhe, vocês que estão manjando mais aí do Brawl, eu também, como eu falei, joguei muito pouco. Tem uma parada assim de tipo, você vai jogar agora no 3DS e daí você vai desbloquear as coisas, aí vai desbloquear no Wii U já ou você vai ter que desbloquear tudo de novo? Ninguém não sabe. Não tá confirmado, mas... Não, ninguém sabe. Não. Ninguém sabe mesmo. Vai ter uma conectividade entre os dois, mas como é que vai funcionar isso, não sei. Não, até então, agora... Então, só que penso óbvio. Vai dar se pra você trocar tem um save, isso, com certeza. Se você tem um save no 3DS com tudo habilitado, e você pode, sei lá, transferir o seu personagem editado pro Wii U, se ele já tá habilitado, ele vai habilitar no Wii U também. Ou tem que esperar habilitar o personagem. Se os caras... Porque assim, eu imagino então, que a database de troféu, pelo menos, vai ser o mesmo tamanho ou baseado no outro, não correto. É diferente. É? É. Por quê? Como assim, por quê? Porque é? Não, porque é. Não faz sentido, você tá fazendo dois jogos paralelamente, você vai fazer tipo 400 troféus em um e 400 troféus no outro. Sim, teoria. Já é confirmado que é diferente os troféus. Já é confirmado que são já todos diferentes, 100%. Não 100%, Rinks, não sei se é 100%. Não, mas então não é confirmado, ó. Se você não sabe, não é confirmado, caralho. Rinks, a porra do Sakurai falou, os troféus vão ser diferentes das versões. Não, então vai ser, fale sim ou não, isso que eu tô puto com você, fale sim ou não, caralho. É ou não é? É diferente ou é igual, é caralho? É diferente, só não sei se é 100% ainda. Ah, animado. Viado do caralho. Vai. Tá, aí. Teoria. Talvez eles façam igual eles fizeram com as fases. Do troféu no 3DS ser mais relacionado à história de jogos portáteis e do Wii U mais a jogos de console de mesa, não sei. Isso, não é isso mesmo. Ah, olha aí. Se eu ver um troféu de jogo de mesa no meu 3DS, Deus. Eu vou comer o rabo de vocês dois, seus bosta. Cara, bom, isso é muito difícil. Vai pro Brawl, caralho. A gente mas já não tá no Brawl? Já tá meio no Brawl. É, meio que já tamo. Só explicando, já que eu comecei a explicar essa porra, vou explicar até o final. Beleza, o pessoal gosta do Melee porque ele é mais rápido, porque ele... exige mais técnica, eles jogam competitivo até hoje por isso, tá? Por que que esses arrombados ignoram o Brawl e continuam no Melee? O primeiro motivo que você vai ouvir de qualquer um é que os bonecos tropeçam. E não sei se é um motivo muito válido, porque é aleatório. Não torna o jogo realmente injusto. Qual foi o exemplo que o Rinks deu um dia? De um jogo de cartas? Eu não manjo de cartas. Não, o exemplo que dá pra dar é o Pokémon e os ataque crítico. Ah, é verdade. Qualquer esporte, cara. Você, no futebol, alguém pode estar na caganeira um dia. É aleatório. Você pode tropeçar, um cara pode tropeçar no futebol. É aleatório. Mas desculpa, você tá falando de jogo de carta? Não, é que você deu um exemplo que as cartas que você pega são aleatórias. Que jogo que era? Eu acho que é o Hearthstone, né? Deve ser. É, enfim. Todo jogo... A maioria dos jogos tem algum fator aleatório que tá além do controle do jogador ou do time ou da porra que for. A caganeira é um exemplo. Então, dizer que porque os bonecos tropeçam aleatoriamente o jogo deixou de ser competitivo, eu acho que é muito estúpido. Mas não é o único motivo. Mas é irritante igual o boneco tropeçar. Ah, sim. Eu não... Mesmo que ainda dê pra fazer, eu não sei quem foi o idiota que no meio de um brainstorming da Nintendo que levantou a mão e falou: e se o boneco tropeçasse? E abraçaram a ideia. Assim, não, mas eu concordo que de shitstorm da Nintendo, ele tá, assim, de ideia ruim que eu ouvi falar da Nintendo, eu acho que ele tá só em segundo lugar daquele controle que o Miyamoto fez lá, que é uma bola, que é uma estrela no meio, só o botão. Eu acho que se for fazer um ranking, só tá abaixo daquela ideia lá, tá ligado? O... E de Pikmin, né? De Pikmin Segundo Guerra, né? Segundo Guerra. Só colocando a presença do Guerra aqui no podcast. O Guerra tinha que estar aqui hoje. Se o Guerra tivesse aqui hoje, eu ia deixar só o microfone ligado, porque eu acho que eu sou o único ponto divergente aqui do Smash. Se o Guerra tivesse aqui, eu ia deixar parado aqui, assim, o meu fone aqui, e ia jogar Destiny. Tem uma coisa que a galera precisa entender sobre a Nintendo. Quando a Nintendo faz um console, falou e ela faz... Sim, eu não sei vocês, mas eu sou um especialista. Você acha que a Nintendo deu um tiro no pé com esse último Smash aí, ser diferente, lançar antes do Wii U e tal? Acho que na cultura oriental isso é inaceitável. Tá, prossiga. Quando a Nintendo lança um console, isso é... Você pode observar do Nintendinho até aqui. E ela faz jogos first party, jogos dela mesmo pro console, os jogos se encaixam na filosofia do console. Então todos os jogos do GameCube, eles têm uma profundidade maior, eles exigem mais técnica, eles exigem que você seja mais manjão, porque era o foco do GameCube. O foco do Wii não é esse. Todos os jogos da Nintendo no GameCube presumem que você é uma velha de 80 anos que nunca encostou num videogame não, na vida. No Wii. Todo jogo funciona assim. Então todos os jogos multiplayer, Mario Party, Smash, Mario Kart, todos eles são muito mais aleatórios. Não, o Mario todos Kart eles... em principal, dá pra ver. É. Mario Kart é horrível. Todos os jogos do Wii foram feitos pensando que a sua avó vai estar jogando junto, que ela tem que ter chance de ganhar. Não, mas pior que é verdade, tipo, Mario Kart, a galera que me conhece sabe, eu gosto pra caralho, eu sou viciado em Mario Kart. Foi o Mario Kart que eu menos joguei na minha vida, assim, porque é ridículo, não consegui. Eu pessoalmente acho ridículo, mas dentro disso que eu tô explicando, eu entendo a filosofia. A filosofia não bate com o que eu prefiro, mas eu entendo que pra muita gente funciona, fica mais divertido, fica mais caótico, então, sei lá. Foi mais vendido. Mas aquele esquema foi mais vendido porque tem mais console. Mas é, o... porque tava no Wii, né? É, e o que e também porque teve um hype enorme, tava todo mundo falando que era o melhor. Volantinho. E teve bundle também, teve bundle de console. É, né? Verdade. Não, ele é divertido pra jogar em galera, só que ele é realmente o pior, assim, se você quiser jogar sério. Sim, agora o que ele é muito mal balanceado. Então. É aquilo que tu falou, né, Toba? Ele é um jogo de 12 bonecos balanceado pra 8. Ele... Botaram 12 bonecos e balancearam o item pra 8. Então você tem um casco azul atrás do outro. É um troço horrível. Mas o negócio que é muito claro também é que, assim, o que a Nintendo não sabe fazer é botar o meio termo. Eles poderiam muito bem colocar uma opção ali, tá ligado? Que diminuísse o escopo de itens ou colocar uma opção que aumentasse a dificuldade. Ah, isso apareceu agora no 7 e no 8. Sim. É, mas assim, o negócio que é simples. Smash... Não tem opção pra desligar o tropeço também, é absurdo. É, tipo, qualquer pessoa que trabalha com design de jogos, ou que já conversou até com... Tipo, você trocou ideia com um cara sobre, tipo, oh, como que você fez esse jogo aí, tá ligado? Que você já teve um insight sobre como faz um jogo, você sabe que não é um negócio difícil de você fazer isso. Depois que você tem o jogo inteiro pronto, você colocar um negócio extra, assim, que não agregue tanto ao jogo, que não mude tanta figura do jogo, não é um negócio difícil. E a Nintendo não faz, não sei porquê. É tipo, é um negócio que é absurdo. É igual. É, eles querem que a galera tenha uma experiência homogênea. Não, cara. Todo mundo queira mesmo. Na verdade, não é tão fácil assim, não, mas. Não, é fácil sim, Tuba. Vai, você não, é programador ainda, velho. Eu tô pensando véio. Já nisso. Hã? Não pode chegar no final. Não, vamos ter opção pra tirar coisa. É, ligar um. Não dá merda. Não, mas opção pra tirar. Assim, não tô falando quanto ao balanceamento. Mas, tipo assim, se você fizer o balanceamento focado nos caras que jogam bem, ou nos caras que jogam top, e depois deixar a versão desbalanceada pro resto, tipo, ó, você quer botar casco azul pra todo mundo? Bota casco azul pra todo mundo. Entendeu? Que é o que a avó do Celos aí, no caso, entendeu? Então, tipo, essa parte, o pessoal casual não precisa de balanceamento. Então, tipo, você balanceia o jogo pra galera que não é casual. Então, cara, precisa também, sim. Ah, acho tá que falando não. Merda aí. Não tô falando merda. Não. Pare. Só continuando o meu raciocínio aqui. É muito mais complicado. Mas vai. Como o Wii tinha essa filosofia e o Smash Bros. É um jogo popular pra cacete e precisava também abranger as crianças, os vovôs, as vovós, os afros, etc. Muita coisa nele foi facilitada. E algumas dessas coisas, pra quem tava muito acostumado a jogar antes, são irritantes. Por exemplo, parece que tem um imã na borda dos cenários que te atrai pra você ficar pendurado. E é, tanto é que agora, pela demo, você já percebe que a maioria dessas coisas mudou. Outra coisa é que você tem menos controle, parece que é mais automatizado, que eles chamam de float, quando o personagem pula, que ele... Enfim, você tem menos controle sobre ele no ar e no chão. Tem menos precisão, porque foi levemente muitas coisas foram levemente automatizadas. E a soma dos fatores faz a galera atacar o foda-se pro jogo e preferir o melee, o que eu particularmente acho injusto, porque boa parte dessas coisas faz o jogo, sei lá, parece que você se sente melhor jogando, ele parece mais agradável se jogar. Eu gosto mais do Brawl do que do melee, incrível que pareça. Não, eu também. É que a galera só fala assim, ó, que o chato do Brawl no competitivo, só rapidinho pra falar, o chato do Brawl no competitivo é que assim, ele é lento, ele é tipo meio chato de assistir, porque é uma galera, cada um num canto, dando uns tapinhos no outro e fugindo, tá ligado? E que isso é dar uma partida parada e ficar chato de assistir, chato de jogar. Então é só por isso que a galera não curte muito o Brawl competitivo mesmo, mas eu acho que na zoeira, assim, na jogatina normal, eu também gosto muito dele. E é isso que mais tem pra falar do Brawl. O Brawl tem aquela historinha que é a maior fanfic que a Nintendo já fez, do Subspace Emissary. Eu tenho curiosidade de ver como que é isso aí, porque sempre que eu pergunto, vocês falam, é uma fanfic, mas eu quero saber qual que é o escopo. É legalzinho, é uma historinha. É, Vesca de Cine. Você joga com todos os personagens, acho que quase todos, não sei. E nenhum deles Eles deram um jeito de botar o Snake na história aí. É, nenhum deles fala, inclusive, porque eu saco que... É, do nada, você tá tipo com a Samus, a nave pirata, e sai o Snake do nada, assim, começa a lutar com os piratas. Aí vem um Rayquaza e começa a brigar com o Pikachu. É, nessa vai. Caralho, o Toba não tá. Mas é isso aí, então. Eu não lembro da história, na verdade. Eu sei não que tem uma história. Não, tem uma história. Não, então, não eu tem, falar, mas é tipo exatamente a filosofia de uma criança brincando com um bonequinho. É, que o Sakurai, tanto que eu tô tentando falar que o Sakurai pediu pra não botar voz nos bichos, então nem o Snake fala. Nenhum, não tem fala no jogo. Na história, no caso. É, mas tudo tem codec, não tem? Oi? Não tem o codec do Snake? Né? Mas não, isso é só na historinha não. Na história, na história não tem. Aliás, uma bichice recente do Sakurai que me deixou profundamente chateado, eu falo bichice na broderagem. Não, não voltem a acusar esse podcast de homofobia, pelo amor de Deus. Tem essas cenas do... as cutscenes que ocupavam metade do DVD, ele era dual layer por causa das CGs. E o Sakurai parece que foi puto, porque todo mundo colocou as cenas no YouTube. Vocês ficaram sabendo disso daí? Ah, sim, eu lembro. Agora aí ele põe ele mesmo no YouTube. É, aí ele não quer cutscenes no... nem modo história no novo, pra não acontecer isso de novo. E ele mesmo põe as cenas na internet, porque ele só tá fazendo cenas de introdução de personagem. Por isso que as cenas são tão fodidas assim. Mas o jogo mesmo... Eu acho que praticamente não vai ter vídeo original próprio do jogo nesse nível de qualidade. Não, o novo não vai ter historinha, porque eu acho que... É muito importante, muito com isso. O de 3DS nem abertura tem. Caralho. Não? Como são dois jogos, acho que nem ia dar tempo também. Estão esperando que tenha no do Wii U, que não tem do 3DS por causa de, sei lá, espaço, alguma coisa assim. Mas tem event match no do 3DS? Não. Oh, nem Break the Targets, nem um monte de coisa. Então vai estar tudo no Wii U mesmo. Não tem Break the Targets? Não. Mas o do Brawl era uma bosta também, porque era um geral do. O que é Break the Targets? É pra você treinar os golpes dos caras, tipo, meio que botava os targets no lugar pra você sacar Os do Melee eram muito bem feitos, porque eles tinham a ver com a série do personagem. Agora os do Brawl era tudo no genéricozão pra todo mundo. Ah, é. Não, o do Melee era fantástico, porque você sacava o que dava pra fazer com o cara. Mas enfim... Vamos fazer a parada aí. Que hora aí vai acabar isso aqui? Não é agora. O tubo tá vai... aqui. Não. Quanto tempo a gente tem? 20 minutos. Não, 20 tem minutos. Mais tempo, sim. Não tem, não. 20? Vai tu, explica a parada aí. É, isso eu já cansei de explicar a coisa. Não, a ideia foi... Ah, tá. Então agora vamos criar personagens pros Smash Bros. Criar personagens pros Smash Bros. Não, o Tuba ele não, fala muito alegre, gente... tipo. Pode colocar. Vai. Ó, eu já sei que o Tuba roubou meio que minha ideia, que ele já tá fazendo midos presidenciáveis. O que eu quero saber é se eu vou poder ter a capacidade de amanhã, sexta-feira, dia 3 de outubro, dar porrada no mido afro. Só isso que eu quero saber. Afro, tem. você vai estar lá, eu versus você amanhã. Tamo lá, eu versus Tamo. Você. Sim ou Tamo não? Tamo lá, hein? É isso que eu quero saber, é isso que eu queria saber, eu cara. Dei ideias aí de personagem. Fala uma celebridade aí, fala alguém famoso. Kim Kardashian. A Dilma. Nossa, que diferença, quem que você falou? Né? Kim Kardashian e Dilma. Marcos Pasquim. Marcos Pasquim, porra, que fantástico. Marcos Pasquim é bom, velho. Qual o moveset do Marcos Pasquim no Smash Bros, então? Ele seria tipo o Marcos Pasquim coletânea de todos ou seria só o... Eu acho que tem que ser coletânea de todos. É, tipo, coletânea de todos. A pra cima ele rasga a camiseta e pula bem alto. Não, eu acho que tinha que ser um moveset baseado no Donkey Kong, assim. Não, tem que ter também o do... Tem que ter todas as novelas, cara. Tipo aquela novela que o macaco dele é pintor, ele manda o macaco pintando assim o chão, assim, assim, no... Não, porque não tem o Shulk que muda o moveset dele lá baseado no coisa velocidade, esquema. Tem, ah, tem sim. É que ter um assim do Marcos Pasquim, cada um é uma novela, tá ligado? Nossa, conceito, velho. Tony Ramos. No Kubanacan, quando começa com o Kubanacan, ele não cai na praia, tipo, de um raio, assim. Ele é igual em toda novela, mas sempre tem aquela, tem aquela a gimmick em cada novela. Inclusive no Dom Pedro ele é igual, só que é o Dom Pedro. É, então, é uma gimmick. Alguém viu o Kubanacan? É a espada. Eu no começo, pelo menos. Sim, fantástico. O primeiro episódio ele não tá caindo de um raio? Sim. O baixo B pode ser tipo o raio do Pikachu. Que nossa, é fantástico. Muito bom, muito bom. Então, esse do macaco que eu pensei, tipo assim, frente especial, ele manda o macaco correndo, aí o macaco vai cruzando a tela, assim, tá ligado? Tipo, pintando o chão, assim, ó. E deixa o chão sleeper ainda. É muito OP o Marcos Pasquim. Bom, como essas novelas... Qual o nome do cara que escreve todas essas novelas? O Tuba sabe. Não, não é o mesmo, não é o mesmo. Eu não sei agora. Ah, enfim, como elas costumam ser extremamente... sexualizadas e até certo ponto machistas. O recovery dele, tipo, cima B, aparece Danielle Vinitz e ele usa os peitos dela como trampolim pra voltar pros cenários. É o Wolfmaier. Isso! Não. Pera aí, o Wolfmaier é diretor. Quem que escreveu a novela? Ah, não, eu falei errado, eu queria o diretor. Ah, tá. Porque ele é o diretor que fala, ó, Danielle Vini, seu decote nessa cena vai até o umbigo. E 2 minutos depois você tá se atracando com ele pelada. Ele faz isso em todas as novelas. A Danielle Vini ia ser uma boa personagem também, né, cara? Puta merda, quantas anos. Os caras estavam falando de brincar com a mão aí. Puta merda, quantas, velha. E da Marx, sim, não? Da Danielle Vini, sim. A Danielle Vini ia ser da Marx, é o meu metagame, né, velho? Ó, sugeriram aqui o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro ia ser bom. Também acho que. Qual sim. O golpe dele? Ele ia desarmar. Ele podia ter um Final Smash que você tem várias portas e você abriu, mas você é um gorila. Nossa, você tirou da minha boca, cara. Eu tava só esperando você falar. Se não falasse, eu ia falar isso aí mesmo, cara. Fantástico. Final Smash das portas dos desesperados, velho. E o Frente B, que normalmente costuma ser um projeto, né? E muitos personagens é. Ele arremessa uma malandrinha, cada vez uma malandrinha diferente, assim. E pra baixo B, ele nada no chão. Nada no chão, então nada no chão. Ele nada no chão, assim, ó. Tinha que ter o Neymar também, né? Neymar. Ele ia ser tipo o Mega Man atirando, só que ia atirar bolas de futebol, ele ia andar assim. O Mega Man do Mega Man 8, no caso. Que anda com aquela bolinha, a primeira arma que ele pega. O Neymar ia andar com ele pelo mapa, pra frente B, ele ia chutar a bola pra frente, é claro. O que mais? Ele ia fazer algum passinho de funk. Ó, só pra entrar aqui, a Kubanacan foi escrita pelo Carlos Lombardi e a... É esse filha da puta que eu queria lembrar, eu sabia que era Lombardi. E a do macaco foi criada pelo Valcir Carrasco, a cara de bobos, que era tipo macaco pintor, que ele era dono do macaco pintor. Tipo, a Plat falou que tinha que ter um Mega Man do Mega Man Soccer. É, sim, é. Eu falei do Mega Man 8 porque foi o primeiro que eu lembrei da bola, mas esqueci que tinha um Mega Man de futebol, porque eu sou burro. É, porque ninguém tem que lembrar dessa coisa. Mega Man Soccer é uma coisa melhor esquecida mesmo. Oh, por sinal, mas o Smash do Mega Man é muito top, cara. É tipo, é muito OP. Qual? Aquele... Final Smash. O Final Smash, é. Ah, nossa, eu achei que você tava falando do jogo de luta. Aquele de... Ah, é legal, de porra, arcade. Porra, joguei uma vez o Masoquismo Retro, é muito bacana aquele jogo lá. Mas ó, o El Saico falou que podia ter o Hermes e Renato, tipo Ice Climbers. Tinha que muito ter legal. Só um bolso, assim. Ice Climbers não tá nesse jogo, né? Não. Por causa do 3DS. O jogo não aguenta eles. Mas no Yu, é tipo, então todos não. Os personagens vão ser iguais, é isso? Isso. Tudo isso, que tiver sim. Vai ter... Ah, tá. Eu achei que pudesse, mandando, né? Um mido Neymar aqui. Então, uma coisa boa é... Nossa, o jogo nem tá... parece o Neymar, cara. Sabe o que é tenso? Já viram a irmã do Neymar? A irmã do Neymar, ela é tipo Neymar mulher mesmo, cara. Só que ela, assim, ela é um pouco mais bonita, obviamente. Porque ela é bem gostosinha, assim, e tal. E ela é bonitinha. O rosto dela é bonito. Só que ela tem uns traços muito Neymar, assim, cara. É impossível pegar ela, porque você... No fundo, você não acha o Neymar bonito? Não, pelo amor de Deus. Alguém aí acha o Neymar bonito? Vocês que estão lendo, vocês aqui no... Eu acho que a Platinews acha. Platinews eu tenho certeza. O Afro acha. É? Não. Cara, Bomber... 0 a 10, Afro, 0 a 10. O quê? O Neymar. Pô, cara, sei lá, eu nunca pensei isso na minha vida. Nunca pensei isso. Vou dar uma nota aqui pro Neymar. Dá nota no Neymar, já. Quantos copos o Neymar dá? Oi? Quantos copos dá o Neymar sem espremer ele? Vai, carai! Pô, eu acho que o Neymar, assim, merece um 6. 6. Ó, tá bom. Tá bem cotado. Tá bom. Dá pra fechar o jogo já. Leva 60, dá pra fechar o jogo. É isso, né? Ó, o Follow Studio falou do Bomberman, cara. E Bomberman é um personagem que a gente tem que escrever um texto. Onde está o Bomberman, cara? O Bomberman está morto. Não, ainda saem os Bomberman aí. É, mas não. Celular não. E tal. Saiu de celular esses dias aí. É, tem um bejeweler da vida, mas é o máximo. Então, pega essa. Ainda sai Bomberman, só que é tudo uma bomba. Ah! Bem-vindo ao clube, Celos! O clube dos tiozões, bem-vindo! É bem lembrar que nasceu a sobrinha do Celos faz 3 dias. É verdade, agora eu sou tio de verdade, hein? Eu já tô com dois aqui, cara. Já tô com dois. Eu tô bem tiozão mesmo. Eu tava reparando, é meio que um modus operandi tradicional. Essas piadas sempre saem já no último quarto do podcast, né? É o que é o melhor, a galera gosta muito. A galera vem aqui pra esse último quarto do podcast. Esse que é o foco. Mas sério, cara, a gente tá falando, a gente pode fazer um podcast de Bomberman. Porque Bomberman, cara, junto com o Smash Bros, assim, que eu tava falando desse negócio de imaginação, Bomberman foi uma das coisas que mais... Eu viajava quando era pequeno, cara. Era, pô, muito, também, era, cara. Era muita informação, era muito personagem. Era eu gostava muito dos Super Nintendo também, mas os de 64 também eram muito bons. Eu joguei só os de Super Nintendo, praticamente. Os de Super Nintendo... 4, 5, assim. Os de Super Nintendo de Nintendo estão abaixo pra mim só de Mega Man. No naipe de, tipo, viajar nos personagens, assim, tá ligado? É, era muito legal. Eu nunca joguei Bomberman, tipo, single player, assim, sério. Não, eu jogava assim com meu pai, então... campanha, assim, então, não mas... no Battle. Eu jogava a campanha com meu pai e a gente alugava todo fim de semana o 3. Eu lembro até hoje, se eu não me engano, o password do último mundo é 1914. O 3 que a gente nunca conseguia passar. Menininha, né? Que tinha uma menininha que tinha um coração na cabeça, assim. Eu acho que é o 3. E é o que apareceu os coelhos. Sim, os coelhos gigantes. Os coelhos ganharam o jogo coelho, de corrida. Coelho meio... Coelho, na verdade, era meio canguru. Coelho. Meio canguru, isso. É. Nossa, né? Milhas. Pensa no conceito, é jogo de corrida do Bomberman. Era muito eu jogava o Bomberman. Eu gostava, era isso, bom. Ô Tuba, mas pensa assim, até no Battle Mode, você via os outros personagens do Bomberman. Sim, você usava ele. E você pensava assim, cara, como que surgiu esse Bomberman aqui? Tipo, é um Bomberman que tem uma capa e ele tem um raio e ele não tem outro poder. Tipo, por que que ele é assim? Eu ficava viajando nessas porra, cara. Falava assim, porra, que da hora esse Bomberman. Nossa, quando eu comecei, eu tive o primeiro computador que eu comecei a baixar um monte de jogo de Game Boy Advance, assim, era moleque. Aposto aí tinha saído daqueles Bomberman, tinha saído os Bomberman, era os Bomberman Hero? Não, era o Max. Era o Max, que tinha, que você jogava com... Tinha o Bomberman normal e tinha que você jogava com o Bomberman, que ele era meio Shadow the Hedgehog, assim. Isso. E eu ficava pensando, nossa, esse maluco deve ser muito foda. Que era o Max. Era a mesma coisa. Era o Max. E que ainda mais esse Bomberman tinha um modo de batalha meio Pokémon, assim, porque tinha os bichinhos que tu botava um contra o outro. Não, esse era o Bomberman Tournament. Sim. Ah, mas esse também, esse do Max também é o Tournament. Não? É? Não, eu não, acho não, que era. Não, não, não, era outra coisa. Outro. O Tournament era meio RPG. E esse Max era Bomberman normal, assim. Ah, bom. E tinha um Bomberman que era meio puzzle também, vocês lembram? Que você, você tinha que tacar a bomba no lugar certo pra ir fazendo, tipo, corrente de bomba, assim. Só que só teve em japonês, joguei esse aí. Nossa, no, esse eu não lembro. Não, esse eu nunca joguei. Puta, era muito bom. Teus burros. Mas vai, vai. Não, a Plast comentou, e eu não sabia que existia um movimento tão forte disso. E todo mundo quer o L de Tetris no Smash Bros, que ele já ganhou competição do GameFAQs e o cacete. Ah, não, sim. O que ele ganhou no GameFAQs não era nem de Smash, ele ganhou como melhor personagem melhor do personagem. Ano. Mas é de trollagem, todos de trollagem. Todos os tempos. Né? É de trollagem, de trollagem. Não, foi a Fortuna que combinou, vamos todo mundo votar nesse aí, foi votando. Mágico. E também porque tinha vários anos que tinha ganhado o Cloud e o Sephiroth, ganharam vários anos na... Que essa competição na GameFAQs eu acho que acontece desde o final dos anos 90, assim, é bem... Por aí. É bem antiga. Então, como é que seria o L? O L é o L do Tetris. É, então é, não é o de Death Note. Tá falando de Death Note. E qual que seria os golpes disso? Bom, um smash pra baixo, todo mundo já sabe, né? Faz a linha. Tem um esmagão. Eu acho que ele ia ficar jogando outras peças, assim, nos outros. Eu acho que devia ter uma peça de Tetris, tipo o Duck Hunt, só uma peça ficou mudando. Cara, quem tinha reclamado de Duck Hunt? Vamos abrir o jogo. Quem na redação tinha reclamado do Duck Hunt? Ninguém, cara. Eu lembro de alguém falando, não sei se é da redação ou do mundo jornalístico BR aí de games, mas alguém reclamou e eu falei assim, nossa, velho, quando eu vi o Duck Hunt em game, assim, eu falei, porra, só não vai virar meu main por causa do Mega Man, cara. Não tem como reclamar, cara, o boneco em jogo mesmo, ele é coisa, sei lá, ele é genial pra caralho. Genial, genial. Fantástico. Então quer dizer que o seu main é o Mega Man. O meu main é o Mega Man. Puta que pariu, Celos. tá foda. Celos, a gente vai fazer tipo a abertura do X-Men versus Street Fighter, assim, eu sou o Ryu, você é o Ciclopes, a gente vai pegar na mão, assim, fazer o clã dos tiozões, cara. Mas o clipe, tipo, do Mantendo JP, assim. Aliás, Pedro Santo, do Mini Boss, já é um grande tiozão também. Tá treinando pra ser nosso. Fazer uma praça nossa gamer, vai ser massa. O Tuba, não é, um quadro o Tuba tipo... não é tiozão, mas tá virando por idade, né? Mais um ano aí. Como o Tuba não é tiozão? Eu sou o mais antigo que o Tuba. Pois é. Você já tem. Eu não sabia nem que eu tenho sobrinha de 16 anos já, cara. Caralho. Nossa senhora! Manda foto aí pra gente. Não. Ô, Rinks, o Tuba já tá naquele nível de terminar de almoçar e começar a coçar a barriga, querendo cochilar, assim. Coçar o umbigo. Cutucar o umbigo é muito bom, cara. Não, essa ideia, pô, fazer uma praça nossa gamer. Você... fazer aquele quadro do canarinho, só que é tipo alguém jogando. jogando Xbox. Aí ele xingando os outros e tá o cara com a namorada, sei lá. Aí você. Nossa, bom, aí o cara que entra lá, ah, seu filho da puta, filho da. Viu, sabe o cara que levanta o canarinho? Sabia que ele é de Sorocaba? Ah, acho que você contou uma vez. Eu vi ele almoçando, cara. Ele é muito gente boa, ele é muito gente boa. Eu gostei. Que eu era fã de Praça Nossa, cara. Peraí, você viu ele almoçando e ele é muito gente boa. Como você porque chegou assim, nessa conclusão? Eu vi ele almoçando e eu tava almoçando no mesmo restaurante. Aí quando eu vi ele levantando, pagando a conta, eu fiquei muito pasmo, assim, tipo, nossa, velho, é o cara da Praça Nossa. Nem tem nome esse personagem, mas eu sei quem é. E eu fiquei muito assim... Aí ele percebeu o meu choque de ter visto que era ele, e ele chegou assim na minha mesa e pegou na minha mão, falou assim, e aí rapaz, tudo bem? Sem eu levantar a mão, cara. E eu fiquei assim, tipo, nossa, esse é o melhor dia da minha vida, tá ligado? Só que aconteceu a mesma coisa comigo, só que com o Alckmin. É? Eu tava numa padaria um dia aqui, tava o Alckmin, eu tava pagando a conta, eu olhei pro lado, tava o Alckmin, eu fiquei chocado na hora. Ele viu, olhou pra mim e cumprimentou, assim, nossa, que da hora. Pelo menos esses caras não são um cuzão igual o Liminha, né? Que usa óculos escuros em espaço fechado e não olha na cara. O cara da Praça Nossa é muito melhor que o Alckmin. Vamos. Sim, sim. A única vez que eu me encontrei com alguém famoso, assim, tirando o Hicks, foi... Tirando o Hicks. Ele é muito mais famoso que eu. quando eu fazia técnico lá na Vila Madalena, eu tava passando, tinha o Rafinha Bastos tomando lá num bar conversando com os caras. Eu só fiquei olhando, pensei em tacar uma pedra, mas eu só entrei na aula, mano. Teve um dia que a gente tava indo pro um evento de World of Warcraft e eu vi o dublador do Kiko na Paulista. Ninguém acreditou em mim, o Tuba falou: meu, não tem como ser o dublador do Kiko, como você sabe isso? Aí eu fui lá, perguntei e era, os caras ficaram chocados. Nossa, que choque, hein, velho. Mas aí você é fã demais, né, velho? Ao contrário do Africa Hater, aí você é fã demais. Ah, é, pois é. Levantaram a hipótese da escolinha do professor Raimundo ser os Smash Bros. Brasileiro. Ah, com certeza. É, basicamente isso. Aliás, a escolinha do professor Raimundo e a do Golias também era muito boa. A do Golias era boa pra caralho também. Tipo, não caiu a peteca. Depois, tipo, teve a do Gugu, que é uma bosta. Teve outras não, que Golias, era bosta. A do Golias era em paralelo, né? Não, não. Foi depois. Já tinha acabado a do professor Raimundo. Eu lembro que teve uma recorde depois que juntou a todo mundo. Que é, sobrou. Que era a escolinha do barulho, essa aí. Isso. Não era de ninguém especial. É, assim. mas que era o Golias que fazia o personagem principal. Porque, tipo, assim, eu não sei se teve... Não, se... você tá confundindo. Ué. Peraí, qual que é a do barulho? Do barulho, quem que apresentava? A do barulho era da Record, foi de... pegaram todo mundo que era da Globo. E o Dedé, tinha um certo não, professor. O professor mudava toda semana. Essa aí até que era da hora, assim. Mas eu falo assim, a escolinha do professor Raimundo, tipo, não sei se teve alguma época que foi em paralelo, mas teve uma época que o Golias ficou muito mais, assim, que eu lembro que já tinha acabado a do professor Raimundo e o Golias ficou. Que era em outro canal, até assim. Da escolinha do Golias no SBT. Ah, não. Teve em outro canal até. Não era nem no SBT. Aí já não sei. Ah, a do Golias era. Pelo menos teve uma temporada nova aí da do Golias no SBT. Ah, pode ser. Mas eu lembro antes que era bem poderoso. Nossa, assim, o Thiago Costa falou: teve aquela do Sidney Magal na Band. Nossa senhora! Não, o Sidney Magal apresentou. É a do barulho, ele apresentou algum tempo a do barulho, sim. É que mudava Holy toda shit. Semana o professor, né? Isso. Foi o Dedé uma vez, aí foi Sidney Magal. E a do barulho é onde era a Cida Marques, né? A Cida Marques. Não, a do barulho era na Record, né? Era na Band. Sim. Nossa, que confusão do cara. Enfim, as três da hora era do Golias, a do professor Raimundo e a do barulho teve um pedaço que foi legal também. E os episódios de Chaves na escola também. Nossa, episódios de Chaves na escola, fantástico, cara. Não sei como que o Afro não gosta. A gente deveria falar sobre isso 10 minutos. O que é? Que você não gosta de Chaves. Não. Eu vou ficar puto ao vivo aqui. Não, não vai dar certo. Não deu certo. Meu, melhor não falar a verdade. O Afro tava dormindo já, você acordou ele só pra falar. Voltando ao tema rapidamente, o Chapolin ficaria bom, acho. Né? Chapolin, sim. Chapolin. É verdade. Verdade. Ele poderia encolher. Ele ficaria. Teria um smash pra frente, assim, que ele. Daria marretada de lado, assim, aí ia ser super da hora. Dá pra imaginar. Ele jogando aerolito. Aerolito bem pra baixo, ele caindo com aerolito. Puta, da hora. Ou então, a recuperação dele, pra ele voltar pra tela, é ele subir naquela navinha. Nossa, da música dos astronautas. Fantástico, cara. A música dos astronautas. Muito bom. Que mágico. Bom, fantástico. E o Moacir Alves do Smash Bros. Moacir Alves, B pra baixo, ele dá jornalismo pros caras. Enfim. O B pra frente, ele joga um jogo que tá encalhado nas prateleiras, na cara do boneco, assim. B pra cima, fecha o Smash Bros. E abre o Battlefield. Ô, Moacir, me desbloqueia no Twitter aí, cara. Agora nós é jornalismo, velho. Desbloqueia, eu, sério, não vou mais zoar você. Prometo. Pô, ele me desbloqueou, fiquei mó feliz, cara. Ele não me desbloqueou. Vai tentar, mas calma agora. Desbloqueou, Moacir. Sério, vamos aí. Fazer amizade de novo aí. Gamer Gate. Agora pensando, é bem fácil fazer um Mii parecido com o Moacir. Bem fácil. Vamos colocar ele no Smash Bros aí. Será que dá processo isso? Ó, amanhã dá pra nós jogar Smash Bros com toda a galera que tá aí. Quem for comprar hoje, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o... Mario Kart. Nota aí os bagulhos, se adiciona. Vamos jogar amanhã. À noite. Faz um top lá no foro. Não, pera, só não o vai Celos ter stream, faz. Né? O Celos faz. Não, não vai ter stream, não. Ó, já fica agendado aí desde já, não vai ser amanhã, mas quando sair a versão do Wii U, vamos repetir aquele streaming da madrugada toda. Aí vamos. Aquele sim. Do Wii U, nós vamos. E aí dá pra fazer ao vivo, mostrando a partida mesmo. E daí a gente tomara que eles tenham feito um modo online um pouco melhorzinho, né? Ou a gente reúne todo mundo na sua casa, né? A gente vai na sua casa que nem o Mario. Não, ó, se Deus quiser, vai ser, né? Porque vai ser lá, vai ser pro final do ano que vai ter a festa do ano do Games Foda, né? Com certeza vai ter. Com certeza vai ter uma noite inteira de streaming aqui do Games Foda aqui em casa, no final do ano, jogando os jogos que tiver. Se passa, a gente jogar de Smash Bros, vai ter até aquele jogo de horror que vai lançar mês que vem, como que é o nome? É o... Evil Within. Vamos jogar todos aí, galera. Vai ser da hora. Jogar todos os jogos. O Tuba, todos, todos os jogos que existem no mundo. O Tuba tocando Djavan no celular. No celular. Vamos pode fazer um Summer Games, Dani Pickler. E é isso. E dou pro G-Pass. Cinco dias. G-Pass. E o debate, já começou? Vai começar? Começa daqui ainda a... não. Acabou. Vamos terminar aqui. Só que eu tinha pensado num bom aqui. Galera, bom debate. Espero que seja uma disputa justa. Tô com o meu telefone bem agora, que da hora. Vai falando, vai dando tchau. Semana que vem tem até a BGS. Você esqueceu disso? Ah, é verdade. A gente vai estar por lá algum dia. Quem vai, que foi confirmado? Eu, Celos. É, galera, funciona assim. Se você estiver na BGS... Porque a gente, com certeza, a gente vai estar quarta, só que o dia só de imprensa, VIP, etc. Em algum dos outros dias. É, porque a gente é jornalista profissional, né? Não tem como. Em algum dos outros dias. Filha da puta. Em algum dos outros dias, manda. Pode ser pro arroba games foda mesmo. Fala, ô, tô aqui no BGS, tem alguém aqui? A gente responde. Aí você fala, ah, tô aqui na frente de onde vende hot dog. A gente vai lá. Beleza? Dá um joia. Delivery. Aí tu dá um beijo na boca. É, já chega agarrando por trás. Assim, vai ser mágico. Você viu a mensagem subliminar na salsicha, né? Mas enfim. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado por nos escutar até hoje, um dia do maior debate, da maior festa da democracia brasileira. É verdade. Votem com sabedoria. Votem com sabedoria. Gamergate 32, 34, 33, 42, não sei nem o nome do cara, mas... 4, 8, 15, 16, 23, 42. Nerd. Sabiam que o pessoal tá querendo voltar com Lost e vai ser uma bosta e o Celos vai ficar triste? Ah, outro assunto proibido. Gente... Vamos fazer. Você que é o rei do Twitch, fora do live, cria um podcast especial só pra gente falar de Lost. A gente fica 3 horas falando. Não, eu já falei pra eu e você fazer aquele projeto de Lost lá, você não quis, agora eu não vou mais fazer nenhum. Não, eu até faço, aqui ninguém vai querer ver ela. Lógico que vai, tá no hype agora, agora é a hora do Lost. Agora é a hora do Lost. Ó, pra quem ainda tá no chat, se você quiser ver um... blog, ou sei lá que merda que o Hinks tava falando. Se você quiser ver eu e o Hinks debatendo sobre Lost, ele contra e eu a favor, vote sim. Escreve sim em caps se você quiser ver isso. Pode ver que não vai ter ninguém. É, a cada dia a gente vai debater um episódio, tipo, a cada 3, 4 dias, ou quantos dias der o nosso saco. Vai ser muito da hora. Vai ser um lixo. Vai ser muito louco. Mas é isso, bom debate aí. É, e outra bom coisa, Smash Bros, boa BGS. Mandem e-mails pro carnaval. BGS falando pra eles me certificarem lá, me dar bagulho, senão eu não vou poder entrar. Eu não tenho credencial. Eu não tenho credencial. Então manda enche o saco deles lá. Enche o saco tá deles. Tá vendo o chat? Olha os caras aqui zoados, enchendo de sim. Aí, ó, já era. Não vai ter que fazer, mano. É, enfim, manda e-mail pra BGS lá pra nós aparecer na BGS. Pra eu aparecer lá, dar um. É, o Hinks e eu, né? Que é, o eu que... e o. Aí eu foi burro e foi pedir o bagulho 2 horas antes de fechar, assim. É, manda lá, amigo. Enche o saco deles, fala lá, o Rinks e o Neozão, nós queremos eles lá. Não precisa nem pagar os dois, só deixar eles entrar lá grátis, tá bom. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, gente. Forte abraço. Tchau. Falou, vocês até semana que vem. Fé.